nosso amigo Barata já aqui. O quarto está na penumbra. Vem chegando, vem chegando. Banho gelo, preparei com carinho, tudo pra lhe agradar. E a nossa domingueira pra você tem aqui. Música suave. O parceiro Tadeu tá na área. As nossas preferidas nessa primeira noite. Bora, Paulão, começou, meu filho. E a gente já gravando o CD ao vivo hoje no Bar da Tia Maria. A nossa tradicional Domingueira da Saudade. Só falta você chegar. O caceteiro da saudade. O coração está acelerado. O meu corpo inteiro está tremendo. O parceiro branco tá na área também, viu? Bora dar um uísque aqui pro nosso amigo Clóvis. Desejo. Ele falou que ele não toma mais o uísque porque ele chega em casa e vira um cavalo na cama. Só está faltando você chegar. Só está faltando você chegar. Negra. Minha amiga Rosa aqui também, a Betânia. Eu preciso te ver novamente. A gente tá se vendo hoje aqui, ó. Tão diferente. Bora, Léo, bora. Diz meu bem, onde foi que errei? Nosso amigo Galinha e a esposa. Diz, se fiz algo errado, diz. Eu quero te fazer feliz. Volta correndo pra mim outra vez. Caceteiro da saudade. Eu não mereço castigo. Não me peça pra ser teu amigo. Eu não mereço castigo. Viver sem você eu não consigo. E o nosso amigo Barata tá aqui também, valeu. Eu não consigo. Parece até com o Jean. Lindo de cor. Fazer muito na piscina ele, cara. Até é doido. A tua volta é incerta. O amigo Paulão tá aqui também, da produção. Tá junto. Firme e forte. Alô, Maria. Um beijão do caceteiro. Eu vou me dividir contigo. E aí? Viver sem você eu não consigo. DJ Robson, caceteiro da saudade. Sem você, eu não consigo. Eu não sou o tipo de homem que açoita a mulher. Meu açoite só se faz presente se ela quiser. Nossa amiga Vanessinha também. Amor, já acompanhando nosso trabalho desde ontem. Desde lá da Arena Grêmio. Lá no Fidelis. Bora, Vanessinha. Afinal, entre quatro paredes de tudo se faz. Nossa amiga Lênia também, a família Lucas Bar. Tudo os homens bambeia nos laços do amor. Bora, Barata. Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. Por outro lado, a fera mulher é domada e se entrega ao prazer. Alô, Thaís. Gelo aqui pro Paulão, viu? Vem pra lhe oferecer. Quatro latinhas pra ele, bora. Ah, é gostoso demais esses momentos. O caceteiro da saudade. Cace o seu para aproveitar. Enquanto há tempo, se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser como outra logo a maçã. E a vida? A vida é bela, mas passa depressa. Bora, Clóvis! Ele e a Laene. Os amigos aí dos seguidores do Brega aqui. Vai ser como outra logo a maçã. Bora, Gaguinha! Eu sou seu fã. Ô Raquel, toma pra mim na moral. Bora, bora Rodrigo. É gostoso demais esses momentos. DJ Robson. Cássio, seu par, aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser bom voltar logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser bom voltar logo a maçã. Pro nosso amigo Léo, olha. Para te esquecer, eu não vou chorar, meu bem, não vou sofrer. De hoje em diante nem quero te ver. Nunca, nunca mais quero lembrar. Ele diz que ele não chora, viu, Rosa? Você me iludiu, você maltratou meu pobre coração. Fez uma bolinha e jogou no chão. E a chorar deixou-me sem dizer adeus. Quero abraçar também o nosso amigo Pinheiro. Olha aqui. Família Sabor Caseiro com a gente. Ensina a gente a viver. Vamos lá. Você vai chorar, eu sei, irá sofrer. Quando a saudade. Saudade. Chegar. E então, menina, verás que o amor machuca o coração. Mas um grande amor se esquece quanto amor. Eu já tenho um para esquecer você. Alô, Jean, bora aproveitar a promoção, né? Tá 5 conto, caixinha, e a gente faz 3 por 10, né? Te puxa aqui com o Pinheiro. Agonia. Pra te esquecer, eu não vou chorar, meu bem, não vou sofrer. De hoje em diante, nem quero te ver. Nunca, nunca mais quero lembrar você. Vou pra ele também vender lá no Sabor Caseiro, né? Você é pra vender, não é pra utilizar. Meu pobre coração. Uma bolinha e jogou no chão. E a chorar deixou-me sem dizer adeus. Olha aqui, menina, o mundo ensina a gente a viver. Você vai chorar, eu sei. Isso aí já é cliente antigo nosso, cara. A saudade. Ele pede uma gelada e fala: beber uma gelada e um energético. E então, menina, verás com amor, mas o coração. Mas um grande amor se esquece com DJ Robson, o caceteiro da saudade. Só no baile com o caceteiro. Alô, tia Maria. Viva a esperança. Pensamentos, lindos momentos. Marlene. Esse quarto tão vazio. Olha só. Da saudade. Pantera Negra. Agora pra fazer você recordar em um formato totalmente digitalizado. Não sei se isso é amar. Só sei que assim você me tira o chão. Se é sim ou não. Pode falar, pois só você pode me salvar. Bora começar a arrochar então! Coração em chamas, é isso que eu sinto. Eu venço o medo se for pra seguirmos. Agora te chamo pra dizer te amo. Me dei a você. Na sua perfeição, perco a direção. Coração em chamas. Você só vai dar certo com alguém, amor meu. Você só vai dar certo com alguém, amor meu. Quando seu namorado for eu. Quando seu namorado for eu. Você não deu certo com ninguém. Eu dou errado com todo mundo. Alô, Vanessa. A gente só presta junto. Opa! A gente só presta junto. DJ Angelo Mix, produções de Ananindeua. Só quero que você seja feliz com ou sem mim. E quando der saudade vou dormir com ou sem mim. Só pra gente arrochar um pouquinho, olha. Esquecido, sinto que tudo acabou. Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor. Nossos momentos sempre lembrarei. Começou. Agora é hora de recomeçar. Não posso esquecer o mal que me fez. Lembro que chorei por você. Lembro que só me fez sofrer. Não vai embora, vai se arrepender. E aí, Paula? Os amigos lá do Fidelis aqui com a gente. Ele junto a Maria. Augusto aqui também. Ele junto com o Cherny. Nosso amigo Tadeu também. Lembro que só. Meu parceiro Jota. Meu amigo do Sabor Caseiro. Curtindo o Caceteiro no Bar da Tia Maria. Eu tiro. Então, antes de ir, me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia. Antes de ir, dava pra te ensinar o Clóvis. Lembra dos meus beijos todo dia. Que vai sentir saudade da minha companhia. Pantera Negra. Antes de ir, eu te dei toda a minha vida. Te amei sozinha e fui esquecida. Todos os planos se elevou. Minha prima Ju! Bora, Ju! Antes de ir, a gente vem chegando na nossa domingueira! Simplesmente romântico! Pega o branco já vai, já! Pra cima. Fica aqui comigo, se a fome bater a gente pede o aplicativo. Não perdoaria ver a sua vida em risco. Deus me livre te perder, não sai. Alô, galinha, só da manhã. Tatus que eu quero, com você do lado é disso. Tá na promoção hoje, viu? Um é 5, 3 por 10. A gente tem aí aqui, então pra que sair? Se você é corno, dê um sorriso. Baby, não sai. Que lá fora tá fazendo medo. Vem ficar de lock, nego, com seu nego. Baby, não sai. Baby, bora, Branco. Baby, não sai. Nossa amiga Betânia aqui com a gente. Fazendo medo. Alô, Rosa, vem, o grupo do cacete. Nego, com seu tá valendo. Nego, no sossego. Aglomerando amor nesse apartamento. Pantera Negra! Pantera Negra! Alanzinho, simplesmente romântico. Fica aqui comigo, se a fome bater, a gente pede a. E aí, Clóvis? Fica lá, ele só na manha ali. Ver a sua vida em mim. Deus me livre te perder. Não o caceteiro da saudade. O status que eu quero, com você do lado é de isolamento sério. Nega tudo a gente tem aqui. Então pra que sair? Baby, não sai. Baby, não sai. Que lá fora tá fazendo medo. Amigo Jean também lá do comércio. Por aqui. Espocador. Chegou o Fudon. Que lá fora tá fazendo medo. Vem ficar de lock, tengo com seu nego. No sossego, aglomerando amor nesse apartamento. Alanzinho, simplesmente romântico. Primeiramente, guarde suas armas. Já me machuca tanto as suas palavras. Eu tô querendo uma conversa. Já tá querendo caguetar. Sei que tá esperando uma crítica. Por isso que o vizinho dele, a maioria, já não mora na mesma rua. Hoje não tem vilão, hoje não tem caguetar. Não tem plateia, não tem bebida. Vamos lá! Bora, pipoqueiro! Se dá valor. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. A gente vai abraçando minha prima Ju. Ela que coloca a Vanessa no mau caminho. Ela tá aqui, ó. O caceteiro da saudade. Que é o mais forte. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se escassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Como é que é? Manda! Nosso amigo Medalha! Joguei as nossas fotos na lixeira. Tá aqui com a gente. Pergunto se depois esvaziei. Vamos que vamos! Não tive coragem. Tô vendo sempre que me bate saudade. Bora, Paulão. Tô evitando lugares pra não te ver. Tô rejeitando convites para beber. Me dói falar em beber. Beber era como eu chamava você. Opa! Meu coração clonou meu chip. E só pra te avisar, se essa noite eu te ligar, de madrugada. abraçar também o nosso amigo Léo. Sangue bom tá com a gente, ele, a Rosa e a Betânia aqui no Bada Tia Maria. Meu coração clamou. Aí não, aí. E só pra te avisar, se essa noite eu te ligar, não atenda. Se a casa de Gebel Maluquinho, lá da Marambaia, tá aqui com a gente. Chegaram, não volta pra mim. E aí, Clóvis? Aviaram-me. Olha como é que é. Aviaram-me, dizendo ainda te amo. Banda 007. Vai! No início foi assim, terminou, tá terminado. Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais. Só que foi eu quem terminou e quem foi largado não espera. Eu sei que minha vida até ela começa a seguir a dela. Bora, Lene. E do meio pro final eu só ia pra onde ela. Toda essa família ali do Samucas Bar aqui com a gente também. Morria de raiva. Tom Migueira. Mais linda cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo. E aí, Vanessa? Tava dando porrada. Olha só. Eu implorei pra voltar. Ela me mandou na unha. Disse que eu tava solteiro, coisa nenhuma. Implorei pra voltar, não me manda embora. Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Banda 007. Nosso amigo Cherny. Meio pro final. Alô, Cherny! Onde ela tava? Cada vez que eu tava, eu morria de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar. Ela me mandou na unha. Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro, coisa nenhuma. Implorei pra voltar. Não me manda embora. Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Que eu tava solteiro, coisa nenhuma. Implorei pra voltar. Não me manda embora. Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Vai ter que me aceitar de volta. O Caceteiro da Saudade chegou pra fazer você recordar. Opa! DJ Robson Saudade, autoridade na saudade. Querer te ver, já não faz mais sentido ficar tão distante. Olha só, nosso amigo Bel aqui também. Agora é o homem do Jumentão. Eu preciso estar com você todo instante. Fiz um reino de amor pra te oferecer. Amigo Léo, oferecendo essa música aí pra Débora. Tá ligado, tá ligado. Passa o dia e a noite vira apavorar. Solidão no meu peito vem me atormentar. O Caceteiro da Saudade. Eu preciso estar com você todo instante. Já não faz mais sentido ficar tão distante. Bora, Clóvis! Vem ficar na minha vida. O Caceteiro da Saudade. Vem de vez sem despedida, porque o meu mundo é todo seu. Yeah. Eu amo você. Tá na promoção, jumentinho pra ele, viu, Léo? Eu amo você. Passa o dia e a noite vem me apavorar. Solidão. Ju. Vem! Valeu, valeu. Bora, Tadeu. Seu amigo Tadeu também. Quando procurei por ele, o Xerne ali na externa. Curtida domingueira. Não achei motivos. Meu filho é Baratia Maria. Alô, Barata. Ficou bem marcado e tatuado nesse amor. E o tempo e a distância não levou. Foi só bem mais que uma conquista. Alô, menina! O teu olhar me fascina. Pai nega, pai nega, pai nega. Eu gosto de vê-la assim, sempre sorrindo. Meu corpo sensual, o teu ar de felina, menina. Peguei, Robson. O teu olhar me fascina. Quero abraçar também o nosso amigo DJ Bel, maluquinho. Menina, na Rua das Mangueiras, né, Glória? Ah, opa! Vem me amar. Calma aí, não. Olha o corpo você aí. É tão linda, teu corpo me fascina. Tu és minha menina. Vem me amar. Vem me amar. Quero abraçar também nossa amiga Lene. Aqui toda a comitiva aí do Samu Casbá, curtindo nossa domingueira. DJ Robson, caceteiro da saudade. Podemos nos completar, oh menina, e eu muito mais, pois você me alucina, menina. O teu olhar me fascina. Eu gosto de vê-la assim, sempre sorrindo. Teu corpo sensual, o teu ar de felina, menina. O teu olhar me fascina. Você é tão linda, teu corpo me fascina. De Robson, o caceteiro da saudade. E a nossa tradicional domingueira da saudade é Tia Maria Monteiro. O dia amanheceu, o sol já raiou e eu estou a esperar o meu amor que foi embora e me deixou tão triste. Não consigo mais. Alô, Barata! Deixa eu arrumar a bike aí pro nosso amigo Léo, viu? Vai buscar umas meninas ali na tua bike. Vamos lá, meu amor! Ju, só não vai se meter no mau caminho com a Vanessa, viu? O culpa dela ontem, a gente chegou 4 horas da manhã. Bati na porta e está querendo entrar. Vem, meu bem, vem me ouvir. Meu coração está tão louco e eu já nem sei o que fazer com essa saudade que insiste em me maltratar. Meu coração está tão louco e eu já nem sei o que fazer com essa saudade. João Branco já foi, já? E quem insiste em me maltratar? Batedor, batedor. Meu coração está tão louco e eu já nem sei o que fazer. Ele não conta mentira igual saudade o Keio, não. Quem insiste em me maltratar? O meu coração está tão louco e eu já nem sei o que fazer. DJ Robson, saudade. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Fui a seta da tua longa estrada. Bora, meu filho. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém. Bora, Pinheiro! Aproveitando a promoção, viu? 3x10. Pra mim. Vixe. Pra mim. Do jumentinho, vai, Pinheiro. E tudo ficou tão claro quando eu percebi. Fazer que nem o Clóvis, ele falou que ele tomou uma dose, queria apenas, ficou um cavalo na cama, que ele disse. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. Sei, tudo vai e passa e eu vou te esquecer. O tempo vai e prova que foi você quem perdeu um grande amor. O animal da saudade. DJ Robson, caceteiro da saudade. Pantera Negra. Eu não consigo não esquecer o que passou-se entre nós. Não houve amor, não, não. Eu sei que foi só ilusão. Eu sei que foi loucura do meu coração. Também o nosso amigo Barata. Bora, Barata, promoção hoje é 3x10. Vai, jumentinho, meu irmão. Aproveita, aproveita. Eu sei que foi loucura do meu coração. Opa! Do meu coração, que só sonhava com você.

O futuro era o presente. Os amigos aí, São Lucas Bar. Todo dia era curtindo com a gente aqui, valeu! Tá com o Robson. De viver cada segundo. Tá com caceteira. Você era quase eu e eu você. E nós dois donos do mundo. Nós vivemos muito além da emoção. Tanta coisa boa existe pra lembrar. Uma história escrita bem no coração, que o tempo não vai apagar. Porque ninguém apaga um amor assim. Quantas marcas ficaram em você e em mim. E se agora o destino quer nos separar, não importa a distância, nada vai mudar. E se um dia você ou eu achar alguém que nos faça sentir uma nova paixão, paixão acabe, o amor não morre, não. Dia 9 de outubro, a gente já convida nossa família, convida nossos amigos, viu? Aniversário do caceteiro, balneário da Daisy. Muito além da emoção. Fazer uma brincadeira entre famílias e amigos. Existe pra lembrar. A nossa turma, como sempre, escrita, curte o caceteiro no Mar da Tia Maria. Convidado também, viu? Vai apagar, porque ninguém apaga. Sabadão, dia 9 de outubro, balneário da Deise, aniversário do caceteiro, tá bom? E se agora o destino quer me separar? Bora lá, Paulão! E o Toco já confirmou, viu? Caceteiro da Saudade, que nos faça sentir uma nova paixão, paixão. Pantera Negra, o amor não morre, não. Paixão acaba, mas o amor não morre. DJ Robson, Caceteiro da Saudade. Vamos lá, caceteiro. Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Lembro que ele estava inteiro enquanto existia a ilusão. Tô ligando agora só pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser de outro. Mais tarde de tempo. Pessoa. Chegou! Tarde demais. Eu já refiz meu caminho. Tarde demais. Ele é só na caixa do jumentinho que funciona, viu? Meu carinho. Ele toma uma. Não dá. É só na caixa. Dizer que é tarde demais. Chega o Clóvis da manhã, falou. Bora, Clóvis, bora assim então, ó. O Caceteiro da Saudade. Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Lembro que ele estava inteiro enquanto existia a ilusão. Tô ligando agora só pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. Tarde demais. Eu já refiz meu caminho. Olha quem chegou! Tarde demais. Chegou o Fodon! Você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando. Meu parceiro, o rei da rosca! Tarde demais. Ele vem chegando aí, Pinheira! Chegou o Fodon! Pouco ele saiu daqui falando que tinha duas, né? Chegou tão rápido assim. quarto. Me dê um jumentinho pra ele também. O meu coração. Ô, barata. Estava inteiro direito. Ah, meu filho tá com a gente. Gebel maluquinho aqui. Irmão do branco. Agora pra te avisar. Que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser de outra. Alô, Rosa, alô, Rosa. Tarde demais. Ele é a Betânia. Eu já refiz meu caminho. Aqui é tarde. Tarde demais. Você já perdeu meu carinho. O Caceteiro da Saudade chegou pra fazer você recordar. DJ Robson Saudade, autoridade na saudade. Durante muito tempo em minha vida esperei por você. Te via nos meus sonhos, nitidamente assim como agora. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. Bora, rei da roxa. E nem o destino marcou nosso encontro aqui. Mole. Te procurava. Eu lembro daquela mulher. Te desejava. Quem, o Bel? E toda noite. Eu lembro daquela mulher, aquela que me abandonou. Eu esperava por esse encontro. Há tanto tempo que ao primeiro olhar eu te amei. Uma explosão de sentimentos. Grande amor no devido tempo. Você chegou no momento certo. É bom olhar e te ver. Chegou o Fudon. Eu sinto que você há muito tempo esperava por mim. Parente da Clara. Vivia nos teus sonhos. Bora, rei da rocha. Justamente assim. Como agora. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. Pantera Negra. E nem o destino marcou nosso encontro aqui. Vamos lá, Lene, vamos lá. Duas pessoas que se desejam e se procuram acabam se encontrando. Caceteiro da Saudade. Você sonhava com esse encontro. Há tanto tempo que ao primeiro olhar você ficou. E aí, caceteiro? Não me olhe assim desse jeito. Saudade. Meu bem, ninguém é perfeito, nem tem porquê. Amo você. Que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta, pra nunca mais. Amo você. Fala comigo, não faz mistério. Falando sério, com você eu vou fundo pro que der e vier. Sempre te amei, do começo ao fim. Sei que errei, mas não foi. Aproveita que hoje é 5, viu? Amanhã é 10. Hoje é 5, viu? Alô, Thaís! Dali Robson. passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta pra nunca mais. Amo você. 3 por 10, olha. Levantou 3 dedos aí. Fala comigo. Obrigado, viu? Obrigado, Pinheiro. Nossa família Sabor Caseiro. Um beijo. Sempre chega junto. Gente aqui na Tia Maria. A gente recebe de braço aberto. Muito obrigado, Pinheiro, a sua esposa. Valeu! Sempre te amei, do começo a fim. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Eu me dediquei demais no amor, no amor que eu vi nascer. Pois você disse que carente assim precisava como eu. E flores vi então surgir, o sol nascer como a canção que chega e faz feliz meu coração. E assim sonhei demais. Pantera Negra. Tão breve você vem dizer que gosta de um outro alguém. E não olha pros meus ideais e a sorte que me deu. Sou tão simples é a solução. Não é mais o mesmo. Daqui a pouco o Adriano vai estar chamando a atenção da Thaís. Olha, mulher, já vou pra casa, vou dormir um pouquinho. Prepara pra mais tarde. Ele é o beijo, né? Chega lá, ele descansa logo e depois. Dediquei demais no amor que eu vi nascer. Amigo Paulão da produção. Disse que carente. Obrigado, viu? Precisa. A Ilha Maria hoje nessa domingueira. Tá valendo, tá valendo. Flores vi então surgir. Pantera Negra. O sol nascer como a canção que chega e faz feliz meu coração. E assim. O caceteiro da saudade. Mas tão breve você vem dizer que gosta de um outro alguém. E não olha pros meus ideais e a sorte que me deu. Sou tão simples é a solução. Lady Robson. Não é mais o mesmo. Hoje gostar da solidão. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, DJ Robson, saudade. Você está demais. Não é mais o mesmo. Hoje gostar da solidão. Outra vez volto sozinha no lugar que era de nós. Te procuro sem te ver e só escuto a tua voz. Por aí da rosca, nós, tu sabe. No lugar que era de encontro, só encontro desencontro e a saudade de você. Ando sozinha nos lugares que eram nossos. Que perderam valor sem você. E aí, barata? Madrugada mais calada do que nunca. O irmão do Carlito tá na área. Dizer. Minha minha amiga Betânia. Bora, Betânia! Betânia Rosa. Olha quem vem chegando. Volto sempre à mesma hora, que é a hora combinada pros abraços de nós dois. E dos abraços só ficou entre os meus braços. Diz amor. Elas chegaram. Cadê você? Cadê você que já não vejo mais? Cadê você que me tirou a paz? Eu procuro mais. Cadê você? Quero abraçar também. Volto sempre. Isolinha da Nazaré. Aquela hora. Suas amigas aqui já com a gente. E a Thaís. E dos abraços só ficou entre os meus braços. Diz amor. Nossa senhora. Cadê você? Cadê você que me tirou? DJ Robson. Ai, DJ Robson. Assim você me mata de saudade. Baile pra você, a Domingueira. É o baile mais gostoso de Outeiro. Sinto que você me ama, mas tem medo de assumir. Toda noite em minha cama eu começo a refletir. Se você gosta mesmo de mim, amor, ou se tem outro. Dá meu benzinho, por favor, que eu estou a lhe esperar. DJ Mel Maluquinho tá aqui com a gente também. Só na manhã. Sinto que você me ama. Pra Betânia. Mas tem medo de assumir. Oi. Toda noite em minha cama eu começo a refletir. Se você gosta mesmo de mim, amor, ou se tem outro em meu lugar. E se dá meu benzinho, por favor, que eu estou a lhe esperar. Pantera Negra, o animal da saudade. É a nossa fera pra você. Saudade. Que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você, aumentando ainda mais. Eu sou o rei. A tentação. Bora, rei da rosca. É sudinho, né? É que eu já sei. Tomou benção, Vanessa, tomou? Do jeito que eu vou ficar apaixonado. Alô, Laeli! O Clóvis com a gente, tá? Mergulhar de cabeça na emoção. Bora, barata, passa o pano no movimento. Entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Paixão, são coisas do coração. coisas do coração. O caceteiro da saudade. E a nossa amiga Lene também, um abraço aqui do caceteiro. Chegaram junto aí pra curtir a nossa domingueira. Toda essa família também no Samucas Bar. Aqui com a gente na Tia Maria, curtindo o Robson, o som do Pantera Negra. DJ Robson Saudade. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você. Quero abraçar também nosso amigo Clóvis aqui no lado esquerdo. Vai pra cima agora, vai! Tá bom, Bel Maluquinho. Mas tenho de solidão. Tão difícil pra explicar. Robson, caceteiro da saudade. São coisas do coração. Nossa amiga Maria, amor a Maria. Sempre comigo, sempre. Alô, Paulão da produção. Quando a gente se encontra, tanta coisa passa no meu pensamento. Irmão também ali do Carlito, nada com a Mar. Tudo que eu quero e mais preciso. Eu não é rei da rosca. Vejo nele a liberdade de um amor que vai ficando cada vez maior. E você sorrindo diz que a gente pode ainda fazer bem melhor. Me diz que isso tudo é tão lindo. Valeu, Wanderson. E me dá um beijo. Desse jeito eu ainda acabo louco. Agradecendo meu amigo Clóvis, viu, como sempre. Amor é muito pouco. Chegando junto com a gente, ele ela é. Sei se no meu peito cabe um par. Seguidores do Brega. Oh, oi. Que eu nem sei de que esse amor pode ser capaz. O caceteiro da saudade. Da rosca. É o baile, meu filho, é só o baile. DJ Robson Saudade. Você foi minha noite, meu dia. De repente virou fantasia. Não passou de uma ilusão. Me guiou num caminho incerto, afastou a tristeza de perto e conquistou meu coração. Você foi o meu erro perfeito, me usou sem ter esse direito.

é como se fosse um videoclip. Em meus sonhos eu te vejo, mas quando acordo não está aqui. Quero te ver ao meu lado e quero sentir. Se você voltar um dia, darei minha vida pra ter seu amor. Oh, darling, querida, te quero. E aí, darling? Seu amigo Rei da Rosca também, viu? Essa até com o João. Oh, darling, querida, te quero. Oh, darling. O animal da saudade. D.K. Robinson. D.K. Robinson. Sim, Maria. Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Olha, a Camaia tá pra chegar, né, Maria? Eu sou uma estrela no infinito, procurando eu vou. E o Robson que vai buscar ela lá no aeroporto, olha. Tá tudo combinado. Me apaixonou. Olha só! Eu sou uma estrela no infinito, procurando eu vou. Vamos, Betânia. Tantos caminhos já andei. É a Rosa que coloca a Betânia no mau caminho, meu. Dança do meu lado. De outras pessoas já gostei. Eu sou eterno, apaixonado. Novo Pantera Negra. O animal da saudade. E o nosso animal pra você. Tudo que preciso é saber se um dia ela vai voltar. Nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar. Tudo que preciso é saber se um dia saudade. Ela vai voltar. Nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar. Tantos caminhos já andei e a esperança do meu lado. Rodrigo! As pessoas já uma pra mim. Eu sou eterno, apaixonado. O caceteiro da saudade. Bora, caceteiro, é a domingueira, é a domingueira. Sentir seu corpo em mim. Alô, Rei da Rosca. Eu não posso resistir mais. Mais um instante. Eu tenho uma vida pra viver. Quero estar só com você. Amada amante. Olha, turma, hoje. Hoje tá na promoção. O balde da Tijuca, viu? 15 conto, olha. Bora, Rodrigo! Com a solidão. Eu quero viver os sonhos teus. Você é tudo que adoro. Que adoro. Você ilumina os olhos teus. Estrela de luz que me acende. Olha, Ju, ontem, quando a Vanessa saiu da casa dela, foi desviando os buracos. Ela quando ela chegou, disse que não tinha buraco na rua. Eu quero sentir seu corpo em mim. Eu não posso resistir. E mais? Mais um instante. Vai, amor. Eu tenho uma vida pra viver. Quero estar só com você. Pantera Negra! Amada amante. Beijei os seus lábios e senti. Por todo esse tempo que perdi. Com a solidão. Eu quero viver os sonhos teus. Você é tudo que adoro, que adoro. Você ilumina os olhos meus, estrela de luz que me acendeu. DJ Robson, caceteiro da saudade. DJ Robson, caceteiro da saudade.